Pioneiro 32, táxi livre até o ponto de espera da Taxi Hotel. Táxi livre até o hotel, Pioneiro 32. Pagou o livre de decolagem no site Vento 190 graus 059. Controle, Salvador, muito bom dia, Rio 98, no 950, passando 2000. Rio 98, no 1, contato radar, 390, sai da Momo. Para o 98, no 1. Rio 98 no Uno, contato radar, suba para o 390, saída Momo. 390, saída Momo, 98 no Uno, alguma possibilidade de voar código da presente, 98 no Uno? É Momo, unicamente. Momo, 98 no Uno, obrigado. O Salvador é o Mike, oh, desculpa, o Salvador é o Sam, 3191, que foi confirmado saída prevista para o Galeão. O primeiro trecho é Apervoo 90? Aper é Irumi, Aper November 857. Bael, Leda, Apervoo Leda, direto Irumi. Muito obrigado, hein? Controle, Oscar, Papa Golf. 207, está estabilizado no NS. 14207, continua a aproximação, reporta visual com campo. Informa pista molhada e chuva leve na vizinhança. Sarado. Meu quadro pode esperar pronto, decola de imediato. Tente o Xanamé 140, informo que a aeronave para pouso já passou nesse termo. Mantenha a posição e aguarda, bom dia. Xanamé 140, copiou a tua? 140, mantenha a posição, ponto 0 da 190, obrigado. Salvador, por favor, coordenar pra gente pro Jutigir. Voltando 359. A bordo 187, 3 horas e 58, alterna Campinas. Geral, um abraço, bom dia, bom trabalho. No táxi livre até outra vez 25. Até outra vez o 5 no meio da jornada. Oscar Papa Golf, completa esquerda, voe na Prod Conde. Esquerda, Prod Conde, Golf. Pô 561, desça para 2000 pés, hoje o chão na 021, está livre LS, é porta localizador. Ok, 2021, então era localizador, o Gol 1561. Rio 98 no Uno, Recife 1-2685, alterno 2545. Contorno 2685, 9891. Oscar, Quebec. Na remota para composição, do Patiuno? Posição, Paulo. Autorizado o pushback e chame para o início do deslocamento, né, boy? Ok, gente, obrigado. 14207, solo 47, livra à direita, chama solo em 121, decimal 9. 219, 142, 17. Sono zero e mantenha posição antes da alfa. Salvador, 1212, 142, 17. Azul 4207, taxi de Alfa, Kilo, 43. Alfa, Kilo, 43, 4207. Pioneiro 3-2, táxi via Alfa e mantém antes da Juliette. Posso esperar? Passei. Ele não vai passar à frente, não. Pioneiro 3-2 está livre, táxi via Alfa e mantém a posição antes da Juliette. Boa, no 621, tá através do 5. 621, desde que a parte 1 Índia, ponto de carona 0, torre 98, decimal 95, ajuste no 021, por favor. Ciência, ponto de carona 095, no 022. Qual posição? 40 livre decolagem, no 0, vento 200 graus, 049. No Pátio 1, não vai conseguir vir a Pátio 3 e aguardar seu ingresso no Pátio 1. Se via para 2.000 pés, eu ajusto no 021, no 3740. Manter antes da Juliette. Tá nem mantendo zero. Nem mantendo zero, 648. Do 50, chama controle nenhum, no 20, decimal 8, bom voo. 308, bom trabalho. 8195, obrigado. Salvador, chega 6140, bom dia. Bom dia, eu vou na 64150, na próxima área. O Xané 6140, suba restrito para 4.000 pés, ainda mantendo a proa, aguarde e voajamo. Restrito para tudo mantendo a proa, não parcela. O 1864, identifica na proa de Mari para interceptar a chegada a Mari, desça para o 050. Restrito ao 050 na proa de Mari, vou no 864. Onde levou a etapa, vou no 864? O Xané 6140, vou direto Jamo, ainda restrito a 4.000 pés. Jamo 4.000, não parcela. O Gol 964, poderia ir ao Itaco também? Autorizado. Apresente o Gol no Itaco, Gol 964. Fiz logo, não sei o que mesmo. Bush, Alemanha 1140, informação de tráfego, tráfego na sua posição de 11 horas, 5 milhas, deslocamento nordeste, é o Charlie 402, cruzando agora 5.300 até o 090. Centro tráfego, acompanha o mesmo GPS, 1140. Mantendo o prato meu pé. Possibilidade de ascensão para 5.000, assim eu posso desenvolver a velocidade mais rápida e ultrapassar o tráfego. 5.000, Oxalé 61140, tráfego agora cruzando 5.700 pés. Vou direto Jama, aguardando a ascensão 350. Sim, você vai subir para 5.000 e vai manter a high speed para ultrapassar o tráfego. 1.400, vai no chão. Tá sim, chegou no 5.000. Janeiro 32, livre via pátio 1 no Índia, ponto de espera 10, torre 98, decimal 95, ajuste 0021. Ponto 561 no livre pouso 10, vento 200 graus, 049. Ok, livre pouso na 10, gol 1561. Bom, 1648, confirmando irá manter pro até 3.000 pés, chama o controle em 120, decimal 8. Mantém pro até 3.000, chama o controle 208, no 648, obrigado, bom dia. Cu direto Fortaleza, meu colégio da Pistana 0, primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Frati. Controle Salvador, 120, decimal 8, torre 18, decimal 95, transponder 5007, bom, 094. Passando 1.600 agora para 350. Gente, Gono 648, contato radar, 350 saída PUCA, Gono 648. 350 saída PUCA, Gono 648. Firmo só a saída, com o controle 208, torre 2895 e transponder 5007. Bomba, transição Frati. Frote. Como frote? Voo 9094. Mantém ponto de espera, bom dia. Matei. 0640. Possibilidade de coordenar com o centro para hoje, Maceió? Inicialmente, mantém a Jama, o Xaner 6140, aguarde coordenação. Centro, obrigado. 219, voo 561. Localizador 3740. 3740, torre 1895. 1561, bro. 1561, táxi via Alfa e Juliette, gate 06. Alfa e Juliette para 06. Gente, o Golfe Alto Quebec, está com bom dia. Bom dia. Manu. 770, decolado 56, acionando o transponder 0261. 0261, ciente. Chama o controle em 120, decimal 8, bom voo. 308, obrigado. Salvador, bom dia, o Azul 2770. Azul 2770, contato radar, suba para 180, saída Coral. 180, saída Coral, Azul 2770. Eu aviso lá, 3740. Confirma quantos pés eu estou? 300. a distância? Tem, distância 3740. 3740, só confirmando, pista molhada e chuva leve nas vizinhanças. Pode ser, obrigado. Dá um pouquinho o brilho do passeio, por gentileza, 3740. Tá no máximo, confirmando, então 3740. Obrigado. Unidade do Azul 2770 voa Coral? Autorizado. Autorizado Coral, Azul 2770, graças. Deixar a minha 140 Recife, 2685, alterna 2545. 2685, 2545, é um parcial. Zona 864, desça para 2000 pés, ajustou no 021. Recife 2000 pés, está dando 021, boa noite, 64. Uno 648, Recife, 2085, alterno 2545. 2685, 2545. Três, sete, quatro, zero, solo, cinco, nove, livre direito, chama solo em 1, 2, 1, decimal, 9. Direito, 2, 1, 9, obrigado. Taxi Alfa, Juliette, gate 04. Alfa, Juliette, 04. 621, livre decolagem, 90 vento, 190 graus, 109. Livre decolagem, 621. Janeiro 32, ali mantém no zero após a rolagem do tráfego à frente. Pode rolar. Então 3191, pronto, corte? Tá pronto pra comer. Então 3191, para o Galeão, autorizado, nível de voo 340, via Upper November 857, Monfo, decola da pista 1-0, primeira curva direita. Subida da El, Leda, após Leda, Irumi. Controle Salvador, 120, decimal 8, torre 98, decimal 95. Transponder 5012, então 3191. 3191, atrasou para o Rio de Janeiro, Galeão 340. Qual da pista 10, curva direita da Eole de Irumi. Upper November 857, Moço. O transponder 5012 e o controle 208. Decolado 01, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia. Zona 621, decolou 1100 na Dael. Zona 621, contato radar, sua para o 360, após 2000, voa em Leda. 360, 2000, Leda, 1621. Tente manter a posição agora. 32 livre decolagem, piscina 0, vento 190 graus, 079. 32, nada mais. Bono 162, identifica a chegada à Mari, desce até o 050. 050, eu vou 1962, chegada à Mari. Pioneiro 32, decolar 204, modifica o transponder para 0271. Pioneiro 271, Pioneiro 32. Salvador, voo no 094, posicionamento 190. Voo no 094, livre puxa, uma táxi. Vamos para o táxi, voo no 094. Salvador, bom dia, boa noite, 64. Boa noite, 64, bom dia. Ajuste no 021, reporte visual com campo. Ajustado, 1021, reporte na visual, boa noite, 64. Pioneiro 32, transfere o controle Salvador em 120.8, bom voo. 1208, Pioneiro 32, bom dia. 4-olho, bom dia, Pioneiro 32, perfeito de saída por alto, tá 0. Pioneiro 32, contato radar, suba para uma centena, da... após 2000, vou direto coral. Após 2000, direto coral, Pioneiro 32, subindo para uma centena. Avistão, voo 1864. Voo 1864, vento 1.80 graus, 1.0 nós, pouso autorizado, pista no zero, pista molhada. Autorizado, pouso, voo 1864. Tá, 3-1-1, pega acionamento na posição 2. 191 totalmente pronto, 02? Como ativo, tá pronto, certo? Livre, chama táxi. Obrigado, toma na táxi. Bono 621, Recife, 1251, alterno 3395. 251-3395 no 621, uma boa. Solo aos 07. Poderia confirmar quanto avistou a pista? 800, 1864, ao liberar a direita, chame controle solo em 121 decimal 9, uma boa tarde. Direita 219, boa noite, 64. Solo, solo, Ono 864, repórter Santa Juliette. Pode dar a próxima, Juliette, boa noite, 64. Solo Gol 1094, está pronto para o taxi 182 a bordo, alterna Terezinha, com Terezinha com 3 horas e 20. 1094, livre taxi, parte principal em Índia, ponto de espera, torre 118, destino 95, ajuste altímetro no 021. Obrigado, pátio Índia, ponto de espera, a 10, torre 1895, Gol no 094. Da Juliette, boa noite, 64. 864, corta previsão no zero, aguarda a liberação da Juliette. Parou no zero, aguardando a liberação da Juliette, boa noite, 64. Está 3191, está com 122, 3 horas e 40, alterna Campinas. São 3191, livre táxi à direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 021. Direita Índia, 1895, milha 21, ótimo. 65 milhas Nordeste de Salvador, serviço para terminado, mantenha o nível 090 e chame controle Aracaju 203. Aracaju 203, bom. 8864, observando a aeronave da companhia, ingresso a Juliette para o gate 10. Observando a aeronave da companhia, vai iniciar o táxi para a Juliette e a Juliette para o 10, boa noite, 64. Localizador do Juliette X-Ray, 10. Boa tarde, tá? Bom dia, 3191 pronto, pode ser, decolar, na pista no zero. Tá, 3191, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 190 graus, 069. Livre alinhar e decolar, pista 3191. Salvador, bom dia. Azul 4207, bom dia, Oscar, confere. Guarulhos autorizado, nível 360. Decola da pista no zero por primeira curva à direita, no perfil da El, Leda Motivo. Intercepta Pêndulo no zero, após Papá Alfa Índia. Piraí, DST1, base, o Pêndulo 44, conforme a rota do plano. Aciona 5015, controle 120 na 8. Uno, dois, zero, decimal, oito. Quatro, dois, zero, sete, correto, não pronto, puxa o estacionamento. Azul 2770, está agora 55 milhas de Salvador, serviço estava terminado. Subir manter o nível 180 e chame controle Ilhéus 1201. Pena 6200, identifica na proa de Mari, desce até o 050. Somente mantenha a Mari. Salvador é o Sam, 3191. Sam 3191, contato radar, pula para o 340, saída da El. E a gente tem possibilidade de a gente voar direto da Elba, ele tá, podia ser Leda, senhorita, para estar informações aqui, atende? Autorizado Leda. Obrigado. Luna 094, vento 190 graus, 07 nós, decolagem autorizada, pista no zero. Uno 094, decolado Uno 7, chame controle Salvador em 120, decimal 8. Controle Salvador 208, gol 9094. Controle Salvador, gol 1094, passando 1200 na Momo, tradição Crote. Uno 094, contato radar, suba para 370, seda Momo. 370, Momo, gol 1094. Estabilizado, gol 1162. Gol 1162, completa sinal, torre 1895. 1895. Azul 4082, na escuta? Azul 4082, identifica a chegada Mari, desça até o 06200 e 250 mais. Tempo estimado de 800 pés, ajuste no 021, reporte visual com campo. 021, alô, na hora meta aí. Então, 3191 no Recife, 1251, na alterna 3395. 1251 no 3395. Avisa, Santo, gol 1962. Gol 1962, vento 200 graus, 04 nós, pouso autorizado, pistona 0. Gente, livre pouso, pistona 0, gol 1962. Próximo a Momo. Gente, confirma para o desvio. 330. Gente, então vou ir direto pro código. Código, obrigado. Salvador Azul 4207, está na posição 3, pronto, sucesso para mim. 4207, livre puxa, uma táxi. Gol 1162, Mossolos 22, libera para cima direita, ataque 6, Foxtrot, chame controle solo em 121, decimal 9. Foxtrot 1219, gol 1162. Salvador, boa tarde. Contigo, Gol 162, Gol 164. Gol 162, boa tarde, Alfa, repórter de Tito Juliette. Boa tarde, Alfa, repórter de Tito Juliette, Gol 162. O 4082 completa a redução para 2209. 2209. O Chanel 6200 voa direto do Luna, descendo para 2000, ajuste 1028. Luna 1094, Recife, 2085, Alterno 2545. 2085, 2545, 1094. Bandeiro 32, controle. Agora 56 milhas de Salvador, serviço radar terminado. Mantenha o nível 100, chama o controle Ilhéus 1201. 56 milhas de Salvador, 4 horas. Rio 4207, debilitar via Índia, ponto de espera por 118, decimal 95, ajuste no 021. Obrigado, Índia, 1162, ingresso de Nés, portão 02. Azul 4082, sobretor, curva esquerda, voa na proa 030, o limite dessa proa é o localizador, descendo para 3.000 pés, ajuste 1028. 030, decoração, limite da proa é o localizador, quanto espera da 10, azul 4207, Azul 4207, autorizado a alinhar e decolar pista no zero, vento 190 graus, 079. Autorizado a alinhar e decolar, 4207. Interceptando, Oceané 6200. No 6200, completa final, torre 1895. 1895. O azul 4082 desça para 2000, ajuste 1021, nessa planta, intercepta o localizador, reporta estabilizado. 2000 na proa, está autorizado a interceptar, reporta estabilizado. Azul 4082. Está molhada, teto estimado de 800 pés, reporte visual com campo, Oceané 6200. Reporta visual, 6200. Azul 4207, decolar os 30, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 208, controle Salvador, azul 4207. Controle Salvador, muito bom dia, azul 4207. Azul 4207, contato radar, via saída da EL, sub e mantenha 360. Via da EL 360 subindo 4207. Possibilidade de voar Leda da presente, senhorita? Após 2000 autorizado Leda, azul 4207. Após 2000 autorizado Leda, azul 4207. GLS azul 4082. Azul 4082, agora de transferência. Salvador, Oceané 6255, chegando, descendo até o 50, bom dia. Oceané 6255, bom dia. Via chegada mar e desça até o nível de voo 050, ajuste 10021. Para 050, via mar, solicita por hoje, TAP. Autorizado, direto de TAP, Oceané 6255. E TAP, 050, 6255. Azul 4207, desvio direita, proa 215, lutando formações. 215 por quantas milhas? Aproximadamente 20 milhas. Azul 4207. Azul 4207, após desvios, vai Leda. Após desvios, Leda, azul 4207. Azul 4082, complete final de procedimento ILS X-Ray, chame Torre Salvador, 118, decimal 95. 95 com Salvador, 4282. Salvador, bom dia, azul 4082, está na final, 8 milhas. Azul 4082, ajuste no 021, forma chuva sobre campo, pista molhada, teto estimado de 500 pés, reporte visual com campo. Reportará visual, 4282. Oceaner 6200, no solo de 33, libera direita e reporte pista livre. Demorando 6200. 6200, chame controle solo em 121 decimal 9. O solo, pô, tio Xané, 6200, livrou na sua escolha. 6300, Alfa, importa em 2010. Alfa, vai importar em 2010, 6200. 790, Recife, estamos autorizados 370. Copia o é da coordenação 39? 37, copia. Gol 1790, autorizado Recife, nível 370. Decola da pista no zero com primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju, Pucajão, Aracaju. Aciona 5036, controle 120, próxima 8. Planejamento é correto, uma prova para o estacionamento. Chanel 6200, Juliette, portão 08. Juliette 08, 6200. Olá, bom dia. São 3895, informação ótica, Guarulhos, nível 340. São 3895, Guarulhos, prepara a subida da El, Leda, Motiva, aguarda no instante, cópia. Leva essa moto aguardando, então, 32900. Solo Gol 556, informação ótica, autorização, caminhão, portal 6. Gol 556, número 2, cópia da Leo, prepara a subida da El, Leda, Irumi. Da El, Leda, Irumi. Azul 4082, no solo de 37, libera a direita, reporte pista livre. Direita pista livre, 41402. Canal 6255, a torre acaba de informar de teto de 500 pés, visibilidade 3 mil metros. Direita para 2 mil pés, ajuste na 021. Autorizado final do procedimento ILS, excluída a pista 10, reporte estabilizado. Direita para 2021, 110 condições, 2655. Solo Salvador, bom dia, Azul 402. Azul 4082, bom dia, passe a Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, 402. São 3895, pronto, copia. Copia 3895. São 3895, autorizado Guarulhos, nível de voo 340. Decola da pista no zero com primeira curva direita na saída da El, Leda Mótimo. Desceu o TP do Luno Zero até Papá, Alfa Índia, Piraí e após conforme a rota do plano de voo. Aciona 5034, controle 120, decimal 8. Autorizado 340 para Guarulhos, decolando a 10, curva na direita, continua da El, Leda Mótimo. Depois do 10, Piraí, a partir daí conforme o plano de voo. Aciona 5034, Salvador 208, TAM 3895. Correto, São 3895, chamação, sugerir questionamento. Gol 1556, pronto, cópia? Pronto, cópia. Gol 1556, galeão autorizado, nível de voo 360, decola da pista no zero com primeira curva direita na subida da El, Leda, Irumi. Em Irumi, recebe o terno Vender 857 e conforme a rota do plano. Aciona 5032, controle 120, decimal 8. Galeão nível 360 autorizado, decola no zero, curva direita, saída da El, Leda e Irumi, intercepta o tratamento 857 em rota do plano. Transponde 5032, controle de 7208, gol 556. Correto, no 556, chama pronto para estudar questionamento. Bora. Tony Palmador, uma boa tarde. Você está 3290, informação Oscar, 190 para 150. Então, 3290, voe Mari para interceptar a chegada Mari. Via, desça para o nível de voo 050. Ajuste 10020. Voa Mari, intercepta a chegada. Prossegue via até o 050, quando 020 são 3290. Autorizado, ITAP, então 3290. Será que ITAP 3290?